Vem cá, ouro fino, as morenas querem te ver. Vem cá, ouro fino, as morenas querem te ver. Mas eu tenho um botão de rosa pra moça que merecer. Mas eu tenho um botão de rosa pra moça que merecer. Vem cá.